quem vai por nós? A quem enviarei? Quantos clamores aqui do alto ainda ouvirei? Quem enviarei? E quem vai por nós? Quem é capaz de levantar para atender essa voz? Milhões nos vários continentes, em meio a serpentes e escorpiões, levando uma vida de lixo nas garras do bicho, grandes multidões. Está pra se fechar a porta, quem é que se importa em fazer missões? Mas Deus continua clamando e assim perguntando pelos Gideões. Mas Deus continua clamando e assim perguntando pelos Gideões. Quem vai por nós? A quem enviarei? Quantos clamores aqui do alto ainda ouvirei? Quem enviarei? E quem vai por nós? Quem é capaz de se levantar para atender essa voz? Na Ásia tem muitos aflitos, em meio a conflitos de religião. Milhões vão passando os dias, e filosofias, pensamentos vãos. A Europa tem muitos que sofrem, cada dia morrem em grandes grilhões. A América está condenada, tem alma amarrada em muitas prisões. A América está condenada, tem alma amarrada em muitas prisões. Quem vai por nós? A quem enviarei? Quantos clamores aqui do alto ainda ouvirei? Quem enviarei? E quem vai por nós? Quem é capaz de se levantar para atender essa voz? Grande o campo de batalha em toda a Austrália e outras regiões. Ovelhas que não têm pastagem aguardam mensagem pelos Gideões. A África é só agonia que a macumbaria de trevas cobriu. Lembremos a bem da verdade, da necessidade do nosso Brasil. Lembremos a bem da verdade, da necessidade do nosso Brasil. Quem vai por nós? A quem enviarei? Quantos clamores aqui do alto ainda ouvirei? Quem enviarei? E quem vai por nós? atender essa voz? Quem é capaz de se levantar pra atender essa voz?